Às 21h50 desta segunda-feira, a Central de Operações da Polícia Militar recebeu a informação de que em um estabelecimento comercial na Avenida Javier Coebel estaria ocorrendo um roubo, promovido por dois ocupantes de uma motocicleta de cor preta. Já na Rua Águas Marinhas, um policial militar apaisana visualizou dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita e suspeitou também que poderiam ser os autores de uma série de roubos a estabelecimentos comerciais na região sul de Foz. Foi realizada a abordagem e com um desses indivíduos foi encontrada uma pistola calibre 7.65. Diante dos fatos, os indivíduos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia Especial do Adolescente, tendo em vista que eram menores de idade. O proprietário do estabelecimento comercial compareceu à Delegacia Especializada e reconheceu a arma utilizada na ação, bem como os autores do crime. A motocicleta também foi apreendida e encaminhada à Delegacia do Adolescente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.